escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Gente, no ar mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas, direto de Moscou com Jonas Bernardino, Onda DX. Você não pode deixar de ouvir com a gente as notícias do mundo do rádio, que vão unindo DXistas por todas as partes desse nosso planeta. É aqui que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo das ondas curtas. O programa Onda DX traz de forma atraente e sofisticada as informações de grande utilidade para cada ouvinte. Você curte agora a emoção da Onda DX. Jonas Bernardino está no comando. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. E vamos às cartas de nossos ouvintes e amigos. Lembrando que você envia sua correspondência para o seguinte endereço: Rua Piatnitskaya, número 25, Moscou, Rússia. E o nosso CEP 115-326. E pode ainda enviar para os nossos endereços eletrônicos. Anote: ondadx@yahoo.com. E ainda post_pt@ruvr.ru. Estamos esperando a sua carta. Lembre-se, o programa Onda DX é feito por você e para você. Envie a sua história, dê a sua opinião, envie o seu informe e receba o nosso cartão QSL direto dos estúdios da Rádio Voz da Rússia em Moscou. E temos a contribuição do nosso assíduo ouvinte, o Alex Costa de Oliveira, que mora em São Paulo, capital, que é sintonizado na frequência de 12.060 kHz às 23h52 UTC, registrou o SIMPO 35333, usando um receptor Diamond RE79, antena long-wear de 5 metros. Obrigado, Alex Costa, por estar com a gente nas ondas da Voz da Rússia. Outro informe de recepção vem do nosso amigo Wesley Ludwig de Cacoal, em Rondônia. O Wesley sintoniza a nossa programação na frequência de 12.060 kHz das 23h48 às 23h59 UTC, usando o receptor Philco PH60 antena telescópica. O seu SIMP é o 44343. E vamos a um trecho da carta do Wesley Ludwig. Ele diz: é com prazer que volto a escrever meu informe para a Voz da Rússia. A qualidade da recepção nesta nova frequência estava boa durante toda a minha escuta. Também registramos a carta do Francisco Ronaldo Magalhães dos Santos, que mora em Fortaleza. E ele escreve: acabo de ouvir o programa Onda DX. Parabéns pelo trabalho. Gostei da matéria sobre as pilhas. Logo, estarei enviando um informe de recepção com o meu novo receptor, o Texum PL310. Estou providenciando uma antena externa long-wear. Já comprei parte do material. A Voz da Rússia é uma das minhas emissoras preferidas em SW. As ondas curtas não podem acabar. Música. Também registramos o informe do Renato Brezan de Cascavel, no Paraná, sintonizado na frequência de 12.060 kHz, às 23h52 UTC. O Renato usa o Grundig Satellite 700 e uma antena telescópica. E já o ouvinte Rondon Pessoa de Mendonça Neto escreve: ouvi a rádio em Belo Horizonte por mais de uma vez e gostei muito. É emocionante receber sinais do outro lado do mundo. Gostaria de trocar cartões QSL, o qual já deixo relativo à escuta em anexo neste e-mail. Não perderei a próxima edição do Onda DX. Quem ainda enviou seu informe, a sua carta, é o contribuinte do programa Onda DX, o Rubens Ferraz Pedroso, que mora em Bandeirantes, também no estado do Paraná. E ele diz: olá, amigos e amigas da Voz da Rússia. Espero que tudo esteja bem com todos. Estou sempre na escuta desta emissora. Agora há pouco ouvi um pouco da programação através das ondas curtas, mas fui a ouvir pelo site na internet. Estou enviando mais alguns informes de recepção. A programação está muito boa e interessante. Para mim, a Voz da Rússia é uma das melhores emissoras de ondas curtas do mundo. Um forte e caloroso abraço a todos. E nós aqui da Voz da Rússia, da redação do serviço em português, também enviamos o nosso abraço e agradecimento ao Rubens Ferraz Pedroso. O Rubens usa o Texun PL310 digital, um Sony ICF SW7600G, também o Degen DE1103 digital com um RCE3FM, ou seja, uma antena para a faixa de FM, e um RGP3SW, mais um amplificador indutivo de RF DXCB-V1, antena de construção caseira para o OT e OC. E ele registra o Simpus 45333 entre os dias 31 de maio a 23 de julho, sempre das 23 às 23h07 UTC. O nosso ouvinte, o William, envia sua mensagem via iPad e quer saber como obter o cartão QSL da rádio. Prezado William e todos os demais ouvintes, envie o seu informe para o endereço de nossa correspondência, ou seja, o endereço da emissora em Moscou, ou ainda pode enviar pelos e-mails o ondadx@yahoo.com ou post_pt@ruvr.ru. Estamos esperando. Atualidades do rádio no mundo. E em notícias do rádio no mundo, nós vamos agora até a Romênia, onde a Rádio Romênia, com a sua programação em espanhol, acaba de lançar mais uma edição do seu tradicional concurso dedicado ao Festival Internacional George Enusco. A emissora promete distribuir valiosos prêmios entre seus ouvintes. E você pode procurar maiores detalhes na programação da Rádio Romênia Internacional. Já a emissora norte-americana religiosa Family Radio desligou seus transmissores de ondas curtas no dia 1 de junho. Desta forma, a programação em espanhol da Rádio Taiwan Internacional não está sendo ouvida às duas no TU em 9.690 e 11.565 kHz. É que a Rádio Taiwan utiliza os transmissores da estação norte-americana. Neste horário, a Rádio Taiwan pode ser monitorada apenas em 11.995 kHz, conforme monitoria do Alex Costa de São Paulo. E depois de 3 meses enfrentando problemas, a Rádio Japão voltou a ser ouvida na frequência de 12.015 kHz em sua transmissão em espanhol. A informação é também do nosso ouvinte, o rádio escuta Alex Costa de São Paulo. E de acordo com ele, a emissora pode ser captada neste horário em 5.910 kHz, com excelente sinal. E não podemos nos esquecer ainda da Rádio Havana de Cuba, que possui transmissão em português para o Brasil e que vai ao ar entre 22 e 23 horas no TU